mais algo em mim me convenceu que isso não tava direito. Sem enrolar meu coração, sem mentir para mim mesmo, não tava bom o que passou. Mas não teve jeito. Nem o meu sax, nem o neon que ilumina minha vida, nem minha guitarra que eu chamo de baby, minha guitarra querida. Não posso ouvir mais B.B. King, não posso ouvir mais a Lucille, nem meu whisky, nem meu cigarro, não tem tesão nenhum pra mim. Nada no mundo me faz te esquecer. Eu tentei, mas não teve jeito. Mas não.